Delta, passa através de campo. Que a Codelta mantenha-se em condições visuais na linha do litoral, atento na aeronave pequeno porte que irá decolar. A pequeno 7 vai manter-se visual no litoral sentido contrário. Chama agora a torre 118.612. Ou 118.95. Salvador, papapá, Mike Eco Delta, agora através do patamar, campo 10, tá, visual 97, instrução. Visual com a aeronave passando externa ali na final da 10. Próximo aí a praia de Jaguaribe, a porte visual com o tráfego, mantendo no mil. Ninguém teve, Vitor Maquebec, reportará visual com o tráfego, mantendo no mil. O tráfego mantém um no mil, ou Vitor Maquebec? Tráfego mantém 510, Vitor Mike Quebec mantém 1 no meu. Gente, Vitor Mike Quebec está visual com tráfego, se aproximando aqui do farol de Tampuã. Gente, Mike Quebec. Cidade de Tampuã, 510, não está visual com tráfego. 4-0 para Brasília, posição. Chamando 25, bom dia. Copio 320, aguarda a coordenação. 320, feito. 225 Brasília 320 autorizado via da cola pistão 0, curva esquerda, Cedamon, transição Nizza, após prosseguir Puído, Upper Whisky no 0, Formosa, após direto. Controle 120 décima 8, aciona 5567. Mário, altímetro 10119. Livre LF, reporta estabilizado. 2019, chama estabilizado, 5210. Dia 35217. 35217, continua a aproximação, aguarda autorização para o pouso. 5217, aguardando autorização. Sai da Momo, após transição Nissa, Momo, Cognizia, reporte de Momo Nissa, após Momo Nissa, depois. Não, confirmando a transição Nizza, passando por Cogbo, chegando na 225. Bom, transição Nizza, não fez isso, passou alguma? Afirma. Sustento, bom, transição Nizza. Ok, a porta para a puxa, 205. É o que é 205. Mas... Só procura a alma, certo? Mantenha para esta porra. Acionou 5533, identificou o uniforme. Está na saída Momo. Gente, saída Momo, uniforme Mike, uniforme. Cena 6312, no solo 35, libere direita, solo 12, 1 decimal 9. Na direita, 219, 6319. Cena 6312, precisa se escuta. 6312, taxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette até o portão número 10, Cena 6312. 069. Gente, autorizado o pouso, né? Pistão no zero. Delta mantém circulado, tá pronto, visual com a tripe na mão. Aqui é o Delta visual com o ADR da tripe. Aproximando para 10. Afirma. Delta de Lise, o cruzamento da retaguarda do tráfego, chama final da 97. Utilizar a retaguarda do tráfego, chamar a final 97, médico Delta. 2, 3, confirmando, está autorizado para o Chibex A, reportagem. O Oceana 6312 reporta antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, Oceana 6312. Disse em 125 decimal 1. alterna 13325. Vai se aproximando da Juliette, né, 6312. O 6312 mantém posição aguardando a aeronave no setor do seu portão, já no seu puxo. 5826, passou Duna, completa final ILS, torre 118, decimal 95.12. 18960, 102 metros já. Bom dia, Web 5826, vai passar o Oster. Web 5826, continua a aproximação, reporte, baixado travado. Tá baixado travado já. Web 5826, tem que agora de ficha livre. Mandando ficha livre, 5826. 5217 no solo 38, chame solo 121-19. Gente, livra direito, solo 219. Tudo um atraso para reportar, bom voo. Solo Salvador, bom dia, o trip 5217. 217, bom dia, táxi Aquilo, parte 3, atenta a sinais. Táxi Aquilo, parte 3, atenta. Final 97, baixado travado, Mike Bravo. 40 a bordo, hotel Salvador, 6 horas, 50 minutos de operação. Altura 223, taxia, parte 1 no Índia, ponte espera do 102895, legal no 099. Parte 1 no Índia, estamos esperando a 10, final, você leva lá na semana de 9895, estado 1019. O 352, o Oceano 613 no 2, após passarei de ingresso a portão 10. Levanta a passagem de passarei após passarei de portão 10. Para o pushback, o 35345, pátio 3, rebota 3. O 35345 aguarda a companhia parque à sua direita, após autorizado puxa a passagem. Have you condition to fly direct to Amman position? Roger, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 109, direct to Amman position, Charlie Whisk, Charlie 427. 4,000 feet. Direct to Amman position, Charlie Whisk, Charlie 427. O Uniform Mike Uniforme controle após a posição Momo, qual a proa ideal para o destino? Após Momo 350, o ideal para o destino. 315 após Momo, 315. Ok, ciente, após Momo afasta direto. Grato, meu comandante. Após mão direto, nem posso. 826, na sala de 41, libere direita, sala 121, decimal 9. 129. Sala uma boa, é de 5826, depois. 5826, táxi Alfa, é porta de Juliet. Alfa, chama de 10 de Salvador, 3, sai saída prevista para o 4299 Campinas? É o Leda Bridge, 4299, reporta pronto cópia. Tá pronto cópia. 360 Campinas, autorizado, 4299, via Pesulu no meio, decola, pistola no zero, curva direita, saída dial, Leda Bridge. Controle 120.8, aciona 5574. Pode confirmar a frequência do controle? 120.8, confirmando o controle. Autorizado 360, o nosso plano está Upper Zulu 10. O senhor passou o Upper Zulu 16? Afirmo, a rota após Bridge é Upper Zulu 16, como a saída já leva até Bridge. Ah, perfeito. Então decola da 10, perfil da Dael, Leda Bridge, a intercepta Upper Zulu 16, correto? Transponder 5574, controle 1208, o azul 4299. Reporta, pronto para puxo, 429. Chamará. Dado para inspeccionar, reportagem 9131. ILS, chame estabilizado. 2000 vai chamar estabilizado o filho do Serra. Mano, 5826, Juliette, portão 02. Preto 2223, decolada aos 44, chame agora o controle 120, decimal 8. Olha, 208, 2223. Controle Salvador, boa passarela 2223. Via passarela 2223, contato radar na decolagem, saída Arbor, vigilante. Saída Arbor, 2223. 2223 poderia voar Elefa? Decimal 95, Kenegal 9019. Voar direto para o Vitória da Conquista? Afirmativo, com certeza. Muito obrigado. Ok, está livre, direto da Conquista, tudo mantém nível de voo 260. Voando Vitória da Conquista, subindo para 260, 2223, obrigado. Azul 9131, taxi Apache 1 no Índia, ponte espera zona 08, 18612, cogente 3895, ponte espera aqui, negão 0019. Vamos pela Índia, espera, chama a torre, 118, de forma obrigado, bom trabalho para você. Salva, você não é 6225, posição 1 para pushback e acionamento. 225, aguarda. Embraer da Trip e Embraer da Azul vem para o Pátio via Índia após autorizado para inspeccionar a reportagem. Confirmando quando o Embraer da Azul vem para o Pátio, está livre, puxa a reportagem. Quando o Embraer da Azul vem para o Pátio, está livre, empurrar e estacionamento, M2. O Kilo Serra Lima está estabilizado. 20 Kilo Serra Lima, passando posição Duna, com Black LS, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. C5345 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, 08 nós. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, continue a aproximação, agora que pista é livre. Sim, a gente tem a intenção de pousar na 17 a partir do marcador externo. Papo Uniforme, Mike Uniforme, passa 180, chamando o Recife em 126, decimal 85, bom voo. 126, livre, base direita, pela direita, chama no final da 97. Sim, chama na final da 97 o que você abriu. Papo Uniforme, para mais Uniforme. Vira a chavinha. Só confirmando, é após a passagem do tempo? Ou o aqui? Negativo, após a passagem da Embraer da Azul, a cauda, o 6225. Após a passagem do Embraer da Azul. Salvador, 1923. 1923, Guarulhos, nível 360 via Pesulu 16. Decola pista no zero, curva direita, saída da Tahel, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5571. Utilizado 360 para Guarulhos, superior é, Zulu 10. Primeira curva é a direita, segunda 10, a subida da El, Leda, Bridge, controle saída 120.8, 5571 no transponder, o 923. Protegimento correto, mano, da Eolê da Bridge, prosseguindo a Petula no meio. Segura 923, reporta para hoje. Reportarei para o acionamento. 923. Grato, Leda. Está presente, voa Leda. Grato. Charlie 427, confirm for this control. This is a passenger transporter or a heavy lift? This aircraft is a passenger transportation or just a heavy lift transportation? O que do Serra Lima girando final, baixar travado. Kilo Serra Lima avistado, autorizado pouso pista na 7, vento 110 graus, 089. Lima. Yeah, you clear the man arrival, descend and maintain 2,000 feet, altimeter 1019er, report established on localizer for runway 10, Charlie Whiskey, Charlie 427. Solo Salvador, bom dia novamente, ao San 3663. San 3663, bom dia. Guarulhos 340 autorizado, via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, cedo da El, Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, aciona 5573. O SAR 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, Pesulu 16, saída da EL, Leda, direto Bridge, curvana de direita, após a decolagem. 1208, é o controle e o transponder 5573, SAR 3663, na posição 3. Reporta, pronto, puxa, 3663. Reporta. Leão 360, via Pesulu no zero. Decola visto no zero, curva direita, série Dael, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5011. Autorizado da Leão, via 360, via Pesulu 10, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, 1208, controle 011, transponde, 6035. Correto, passou, mas era. Marido 222, peguei espaço a 160, chama centro, restrito, frequência 1260, boa viagem. Chama 1260, 226 da passarela, muito obrigado, bom dia, um bom fim de semana. Igualmente. Vai, valeu. Confirma. Xenia 625, confirmando 66 a bordo do táxi Índia, ponto de espera da 10, 28612, cogindo 1895, no ponto de espera, que negar 1099. Na fila Índia, ponto de espera 1895, Xenia 62. Não, bom dia ainda, 62. Aciona identificação, décima tem 4.000, chegada bom, seu altímetro 1019. Xenia 6311. Parece que é daquilo, lançamento TQD Vera Cruz com feminismo. Treinamento de lançamento, informe ao término do treinamento de lançamento para descer. Alô, 1-2-1-2-9. Salvador Azul 4299 na posição 08 para puxa estacionamento. Para puxa 4299 na 08 para pushback estacionamento. 4299 autorizado pushback estacionamento. Ah, autorizado puxa o 4299. Charlie Whisk, Charlie 427 Heavy. You are 6 miles to the outer market. Complete a left final approach and you can taxi in our tower at 119 and question 118.95. Hi. Morning, continue approaching contact car 1895, so long, 4279. Morning, have a good day. 427 Heavy with you on the ILS 4, runway 10. Então, 3663, autorizado. Vai adicionar a contagem. Reportar a parapaca, 3663. Ok, continue approach, Charlie with Charlie 4. Peru 58, decola pista no zero curva esquerda, sai da Pouca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, aciona 5010. Controle Salvador, Oceaner 6225. 6225 da Oceaner, contato radar na decolagem, sai da Momo, vigilância. Sai da Momo, vigilância. Zero 7 9. Alright, clear the line, round 10, Charlie with Charlie 4278. Charlie with Charlie 427, confirm, landing down and lock it. Landing gear down for 3 green. Negativo, 3630 para Recife 3612, Recife 350, autorizado. Via Peruísque 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, aciona 5010. Brasília, autorizado, com Vezulo 17, decola pista no zero, curva direita, sai da Arbó, LF, controle 120 decimal 8, aciona 5012. Pushback acionado, está no meia. O 923 aguarda. Contact, contact, Azul, bacana de lá. 4299, taxi repasse 1 no Índia, ponto esperador no 02, 1895, Kingão no 099. Confirma, PB. Está com 1, 1, 1 a bordo, 4 horas e 17, alterna Ribeirão. Esperado. Após o Embraer da Azul, a queda aguarda, autorizado, puxa, boca. Após a passagem do Blue, está livre o 923. Boa, Renan. Bom voo. Afirmativo, livre descida 4000, nenhuma aeronave com conhecimento controle das proximidades. Reporte lançamento.